YC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Hora Certa, apoio Copiarte, 25 anos fazendo bem feito, aberta também aos domingos e feriados. Copiarte, tricampeã Top of Mind. Boa noite, 9:05. A Rádio Educadora apresenta Música dos Mestres. Dança de Negros e Jogos Pueris de Frutuoso Viana. Thank you. Pianista Cristina Ortiz, Dança de Negros e Jogos Pueris, de Frutuoso Viana. Thank you. Jorge Barbotot e Orquestra Sinfônica de Bamberg, regência de Theodor Gushbauer. Concerto em Mi menor, para trompa e orquestra de Weber. Suite folclórica inglesa de Benjamin Britten. Thank you. Orquestra Filarmônica de Nova York, regência de Leonard Bernstein. Suite Folclórica Inglesa, de Benjamin Britten. Danças da Ópera Gloriana, de Benjamin Britten. Julian Bream Consorts, danças da ópera Gloriana, de Benjamin Britten. Sonata para três violinos e órgão, de Gabrielli. Gabrielli Consorts, sonata para três violinos e órgão, de Gabrielli. Concerto em si bemol para piano e orquestra, de Mozart. Thank you. Felícia Blumenthal e Orquestra do Mozarteum, de Salzburgo. Concerto em si bemol para piano e orquestra, de Mozart. YC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEP, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia.